Frederico Gil passa a segunda ronda, mas Pedro Sousa cai. Árbitros de basquetebol vão fazer greve a partir da próxima semana. E em hockey patins, Portugal revalida o título de campeão em Monte. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Boa noite. Portugal renovou o título de campeão no torneio de Montreux, na Suíça. Esta foi a 64ª edição e novamente vencida por Portugal, que assim renova o título de campeão conquistado em 2009. A seleção portuguesa venceu a Espanha por uns escassos 2-1. Aliás, o jogo chegou a estar empatado durante grande parte do tempo. Walter Neves foi o primeiro a marcar no estádio de Montreux, a favor da equipa portuguesa, abrindo o ativo a favor dos lusos. Mas, pouco depois, era a vez de Eloy Mitjan fazer o empate para os espanhóis. A equipa de Carlos Ferice debateu-se muito bem, mas foram os portugueses de Rui Neto que arrecadaram o triunfo, ao marcarem o 2-1 por intermédio do Ricardo Oliveira a 5 minutos do final do encontro. Portugal renova assim o seu título, como disse, depois de, em 2009, ter também batido a Espanha no final do torneio de Montreux. Já se arrasta Frederico Gil no Estoril Open. O português Pedro Sousa debateu-se, mas acabou por perder o encontro frente ao mais do que favorito Juan Martín del Potro. Também Maria João Keller ficou pelo caminho, depois de perder com Greta Arn por 6-2, 3-6 e 6-3. Curiosamente, foi precisamente este o resultado dos parciais pelos quais também perdeu o número 485 do ranking ATP, Pedro Sousa, que surpreendeu o próprio Juan Martín del Potro quando venceu o segundo set por 3-6. Tudo parecia indicar que era o argentino que iria vencer o segundo set, mas Pedro Sousa quebrou o serviço e recuperou bem, vencendo então esta segunda partida. Pedro Sousa começou bem o terceiro set, recuperando novamente por quebra de serviço ao argentino, mas desta vez Juan Martín del Potro não se deixou vencer e acabou por ganhar o encontro por 2-7-1. Quem também esteve bem e com resultados positivos desta vez foi o número 62 do ATP, Frederico Gil, o único português em prova nos jogos de singulares. Frederico Gil bateu por 6-3 e 6-2 em cerca de 90 minutos o italiano Flavio Cipolla, que veio dos qualifiers. O jogador italiano não foi capaz de parar a força e determinação do luso, que agora representa sozinho Portugal no Estoril Open, nesta que é a 22ª edição. Em 2010, o português perdeu na final. Em 2011, está já na segunda ronda, depois de bater por 2-7-0 o italiano Flávio Cipolla. Antenoeb, desporto. Carlos Queiroz vai estrear-se pela seleção iraniana no próximo dia 6 de junho, num particular frente à seleção da Venezuela. O treinador português, que já passou pela seleção nacional, uma participação com muitas polémicas, passa agora a integrar a equipa técnica da seleção de futebol do Irão. O português já está a treinar a equipa e o primeiro teste será então a 6 de junho, frente à Venezuela, no Irão. Depois, a seleção treinada agora pelo Luso irá jogar contra a seleção do Madagascar em mais um jogo-treino. É assim que se estreia Carlos Queiroz na seleção iraniana de futebol. Rui Gonçalves voltou a ficar num quinto lugar no segundo grande prémio de motocross do ano 2011. Depois de ter conquistado o quinto lugar na Bulgária no passado dia 10 de abril, Rui Gonçalves ficou ontem novamente em quinto lugar, depois de uma primeira manga menos bem sucedida, em que o luso acabou na sexta posição. Na segunda, chegou a liderar a prova durante 6 voltas, mas depois começou a ceder lugares, acabando no quinto posto. Foi, desta vez, em Valkenwaard, na Holanda. Um percurso muito especial para o português, que venceu, ali, o primeiro grande prémio da sua história. Rui Gonçalves, na altura, corria em MX2. Atualmente está na categoria de MX1. Na primeira manga, como disse, não correu da melhor forma, chegando o português a estar na 10ª posição, recuperando depois para 7º e fazendo uma exibição excelente e notável na segunda manga, acabando assim no 5º posto da geral. É já a partir de 13 de setembro que os Pan-Africanos de Maputo passarão a integrar as modalidades de natação e de ténis no desporto adaptado. Até agora, só as categorias de atletismo T11, T12 e T13 para deficientes visuais e T46 para deficientes motores eram contempladas nos Pan-Africanos, que neste caso se irão realizar em Maputo, capital moçambicana, entre os dias 13 e 18 de setembro. Agora serão acrescidas as modalidades de natação e de ténis. Mas, depois da reunião no passado fim de semana, entre as várias entidades organizadoras deste evento, ficou-se também a saber que, a partir de agora, os Pan-Africanos também passarão a contar para os Jogos Paralímpicos, neste caso para Londres 2012, ao contrário do que até aqui acontecia. A iniciativa de integrar o ténis e a natação no desporto adaptado nos Pan-Africanos partiu do CPA, o Comitê Paralímpico Africano. Ainda sobre os Paralímpicos, irão ser enviados oficiais pelo ICP, o Comitê Paralímpico Internacional, para supervisionar a veracidade das marcas que os atletas terão de atingir nos Pan-Africanos para serem apurados para os Paralímpicos, como já referi, neste caso para Londres 2012. A organização dos Pan-Africanos tem apenas uma limitação, que estará já a ser tratada, diz Leonel Pinto, um dos organizadores deste evento, por parte de Angola. A questão está relacionada com o facto de não haver uma pessoa identitária que responda pelos deficientes em prova no desporto adaptado dos Pan-Africanos, que, como disse, irão realizar-se em Maputo entre os dias 13 e 18 de setembro. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, é já na próxima semana que os árbitros de basquetebol vão entrar em greve, por tempo indeterminado. Tudo acontece depois de a Federação Portuguesa de Basquetebol não pagar aos árbitros já há 4 meses e terem de ser os mesmos dos seus próprios bolsos a retirar dinheiro para as deslocações aos jogos de basquetebol. A ANJB, a Associação Nacional de Juízes de Basquetebol, enviou um documento em que explica os fundamentos desta greve. Como disse, é por tempo indeterminado e que entrará em vigor já no próximo dia 3 de maio. Diz a ANJB, num documento enviado à Federação Portuguesa de Basquetebol, que são os próprios árbitros que têm que tirar do seu próprio bolso para as deslocações aos jogos e que esta situação já se verifica há tempo demais, há 4 meses. A agravar as verbas às deslocações, a gasolina e as portagens cada vez mais caras, o que dificulta ainda mais as deslocações por parte dos árbitros. Como medida de protesto e até regularização de pelo menos 50% dos salários, os árbitros vão entrar em greve e prometem faltar a todos os encontros dos campeonatos nacionais de basquetebol. Recordemos que estamos na segunda fase, numa fase bastante importante dos campeonatos nacionais de basquetebol, quer na primeira divisão, quer na Proliga. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!